Então, você quer começar falando do histórico do projeto ou do mestrado? Não sei, acho que ele me perguntar e eu vou responder. Primeiro, você. Não, acho que a gente pode começar com o histórico do projeto, porque aquilo que você falou no ônibus é bem legal, sucinto, assim, das suas vontades e da... E aí depois se emenda com o negócio do projeto, do projeto não, do mestrado. É, mas não é nem um intercâmbio entre as regiões do Brasil, aquela coisa, né? Não, é só uma relação entre pessoas, né, sabe? No nível... Via. Nível pessoal mesmo, uhum. Nível de amizade. Relação de amizade, com você. Você vai travar agora pra fazer isso? Talvez, mas não, daqui a pouco eu vou. É, de relação de amizade com você. Coisa que eu estava tudo motivado pelas viagens mesmo que eu faço, né? Entre São Paulo, Fortaleza, Florianópolis, Belo Horizonte, que eu fiquei pelo menos 2 meses, mas deu para ter uma noção. Campinas também, né? Voltei para lá e fiquei vários meses lá. Nessas viagens eu fui tendo. Fui tendo minhas percepções, né? Minhas leituras sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre como que as pessoas se relacionam com a produção artística, se tem, se não tem, sabe? Se tem museu, se não tem museu, se é institucional, se não é. Enfim, como que a coisa acontece em cada lugar. Só que, não só isso, o que mais me incomodou foram os preconceitos mesmo que a gente tem. De uma região para outra. E, assim, como paulista, a gente estranha quando percebe que o Brasil inteiro tem preconceito contra o paulista. Uhum. Porque a gente acha que São Paulo é o centro do mundo, né? Que é todo mundo ali pra fora, entendeu? É, que todo mundo admira São Paulo, uhum. Quer morar lá. É. E o preconceito é só de São Paulo para com as outras regiões. Mas não é, né? De todo mundo com todo mundo. E é. Todo mundo tem preconceito com paulista, com paulistano mais ainda, né, da cidade de São Paulo. Uhum. E do interior ainda, né? Interior, então. É, mas mesmo assim com paulista. Justamente porque paulista pensa que São Paulo é o centro do Brasil. Uhum. E por uma ignorância tão grande que faz, assim, que quando a gente fala, a gente fica assim, nossa, mas aqui tem isso, mas aqui tem museu, aqui tem teatro, aqui tem universidade, aqui tem pessoas inteligentes. E daí as pessoas ficam profundamente ofendidas, né? Tipo, claro que aqui tem pessoas inteligentes. Como não? É bem complicado. E também porque paulista tem uma mania mesmo de ficar todo o tempo comparando com São Paulo, de ficar, sabe? Querendo que tenha no lugar as coisas que está habituado em São Paulo e não entende que não ter, não é porque o lugar é atrasado, é porque é um outro lugar. Uhum. As pessoas vivem diferente, elas não têm a mesma necessidade que você. Você consegue chegar em um Gil Vicente aqui, dentro de um recorte, né, arte do Nordeste. Lógico que, na verdade, as pessoas são todas misturadas e, né, está todo mundo habitando o Brasil. Nesse jeito líquido de viver, né? O que a gente mais tem, o Manuel tem Fortaleza, o Batatinha tem Fortaleza, o Vitor César tem Fortaleza, de Fortaleza tem São Paulo, o Três tem São Paulo, o Yuri tem São Paulo, o Henrique, que a gente falou que ele estava no Rio até pouco tempo, quer dizer, todo mundo está em todos os lugares. Tá. Mas, que a gente conversa, principalmente com a turma do audiovisual, como que essa produção, no caso do audiovisual, que sai para fora, né, que tem visibilidade, ela constrói a imagem do lugar, só que não é uma, é uma imagem estereotipada, é uma imagem falsa, mas é folclórica e ela é um desserviço. Você conseguir criar essas relações, porque eternamente você fica pensando que você vai vir pra cá e vai ter um nascer. Um esperando nascer com um chapéuzinho de... Que no aeroporto vai ter... É uma coisa que acho que o Brasil deve fazer pra fora também, né? Do gringo que acho que vai chegar no Brasil. O elefante, né? É, a gente vai ter que atravessar um rio de piranhas pra chegar no lado, do outro lado. Então, mas aí ao mesmo tempo que tem isso, tem uma tradição histórica que talvez precisasse ser preservada, sabe? Tem, não estou dizendo que não tem. Não estou falando que você não sabe, que você como que mas, é esse meio termo. Mas olha só, a gente, eu botei o Tiziano, o Fred Arruda, o Ivo, tudo bem, mesmo morando lá na cabine, nós somos urbanos. Uhum. A gente mora em duas cidades que, apesar de 3 mil quilômetros de distância, são muito parecidas. Uhum. Quer dizer, tem as suas coisas, né? Específicas. Né? Mas a movimentação, a pobreza. É muito parecido. Então, às vezes, por isso que eu fico achando que eu estar aqui em Fortaleza ou eu estar em São Paulo, a gente só mudou de bairro, sabe? Uhum. Porque não é. Existe uma continuidade nesse espaço. Também sou da Crigéria, né? Porque realmente a passagem era está mais acessível. Eu nunca paguei tão barato para vir para cá como esse ano. 3 anos que eu viajo para cá. Então, desculpa a maneira como isso está acontecendo, né? Entre as pessoas. Tem uma história meio doida, eu acho, de até mais moderna, de formação de identidade nacional, né? Às vezes eu fico um pouco achando que eu estou sendo muito heróica, muito, né? E muito ambiciosa, porque por causa dessa, né, desse requinte meio Mário de Andradeano, assim, de querer explorar o Brasil. Mas acho que não é do mesmo jeito, bem que seria legal também a gente talvez pegar isso como referência, sabe? Pegar a antropofagia e o que os modernistas, né, daquela época de 22 fizeram ao mapear, né, as coisas do Brasil mesmo. Refazer para os próprios brasileiros. Para os próprios brasileiros, de uma maneira emergente, que não fosse um olhar estrangeiro. Mas, né, olhar estrangeiro me leva para aquela outra conversa, de que você, do exótico, né, do exótico, de você ser estrangeiro no lugar. Né. Bom. Dessa postura que a gente precisa, a minha experiência, quando eu fui para Salvador, levando aquela intervenção urbana que eu fiz em Campinas, quando eu fui lá, eu detestei, porque não tinha nada a ver com o lugar. Eu era uma ET com uma roupa ridícula, porque em Campinas não era, porque em Campinas eu sou de lá. Então eu me sentia parte daquela multidão e não me sentia ridícula. Agora, em Salvador, eu me sentia ridícula, um ET. E a reação das pessoas é completamente diferente, porque Campinas é aquela cidade onde ninguém vai falar com você. E o estranhamento que dá é justamente você fazer uma coisa absurda e ninguém falar com você. Todo mundo sentir que não está nada acontecendo de errado. Esse é o fluxo da cidade de Campinas. Quando você chega lá, não é assim, é tipo aqui, todo mundo é carrinho, e fala, e grita com você, e... é outra coisa. Uhum. Então, um lambi-lambi, que era pra colocar em cima, onde tem um lambi-lambi, que era um desenho, que era pra botar em cima de uma propaganda, que é uma sujeira, então eu ia que meio que limpar a sujeira da propaganda. Chega em Salvador, não existe um lambi-lambi. Então, eu tô sujando a cidade. Todas as minhas estratégias não funcionaram naquela cidade. A única estratégia que funcionou foi a carimbagem, que era aquela que eu... Você é do mas que era justamente aquela história de que eu sentava ali na banquinha e ficava com carimbinhos e as pessoas vinham pra mim e aí eu conversava, explicava, a pessoa pelo carimbo tocava na pessoa pra carimbar. E isso foi muito legal, que foi justamente o mecanismo de eu estou ali, eu tenho coisas, eu não estou ali, né, à toa, tenho coisas a oferecer, mas não estou impondo nada e nem estou tirando nada, estou tentando estabelecer uma relação minha com aquelas pessoas, com aquele espaço e com aquele tempo que eu estou. Não estou querendo, né, dar conta de todo o tempo da cidade inteira, nem de todas as pessoas da cidade. Era um por um. É quem eu pude tocar na hora que eu carimbei. Não. Certo. Ele me lembra do histórico disso, assim, de como. Porque isso é um aspecto, né? Isso é, tem várias coisas que estão envolvidas, né, na hora que eu penso isso. Então, esse cara da. E daí, essa performance fez eu pensar na história do artista que, ao viajar, teria que adotar uma postura que não fosse de arrogância, de procurar o pitoresco, né? Como toda uma tradição de artista viajante, né? Se a gente for pensar, né? Desde a colonização, o artista viajante é o cara que vai no país que foi descoberto para descobrir as coisas bem lindas e registrar e mudar de volta. Os pés, o plano, então. Ou então é um artista que vem como na missão francesa, né? Ou na missão de exploração, ou na missão francesa, que vem para trazer a verdade, os cânones, né? E a coisa que é o jeito correto de se fazer, porque aqui a gente não sabe fazer. É. Porque o barroco não é correto, o barroco é errado, né? Então, se o artista viajante tem. Até quero escrever sobre isso mesmo, tá? Dá pra criar mesmo essa linha histórica, sabe? Tá legal. Não, é legal pra pensar nas coisas de evidências agora, sabe? É. Que é uma coisa que tá rolando muito. É, porque hoje a gente tá vivendo esse artista nômade, né? Pelo mundo inteiro. Não é? Não sou só eu e o Wallace. Não. A gente é só uma pontinha do mundo, né? Os verdadeiros são aqueles que estão no mundo. Eu tô apenas aqui no Brasilzinho que eu dou conta de pagar o ônibus. Mas o que é esse artista que viaja agora? É um intelectual, um nome de um intelectual, sei lá, que beleza, do termino, falar, intelectual, como é que é? Fluido, qualquer coisa que sei lá. Mas é aquele cara que está transitando entre os espaços, que ele não habita mais em um lugar só. Bem, ao fazer esse trânsito, não sei. Não sei. Perdi a tempo aqui. Assim. Está falando do artista nômade, da postura de trânsito dele. Da postura de trânsito. Não é, estou pensando nisso, como é que é essa nova postura dessa nova comunidade que se cria dentro desse Brasil que não se conhece, que pensa que a verdade é a verdade da Rede Globo, né? Do Rio Grande do Sul que não sabe o que é o Nordeste, do Nordeste que não sabe o que é o Sul. Então, continua falando que o Sul é a locomotiva que carrega o Brasil e o Nordeste com os vagões, né? Aquela bobagem que deve estar de tapiar quando você escuta a pessoa falar aquilo, sabe? Não vi isso. Não, imagina. Eu acho que não é um pensamento distante do meu pensamento, sabe? Mesmo. Porque acho que o trânsito da informação, como ele tem uma via só, que é a via da Rede Globo, entendeu? Que tipo, é, né? Foi o que eu te falei, a professora da escola fez um combate sobre nordestinos e era caracterizado assim, sabe? Então, também. Como é que pode, entendeu, numa escola? Não, e a Globo faz aquele feriado, que foi muito lindo, era muito lindo, não era ruim, era muito bom, do Ariano Suassuna lá. Só que foi um grande desserviço, porque mais uma vez, né? Pintou no Nordeste dos anos 30, sei lá, né? Completamente mítico, como se as pessoas fossem todas umas alopradas. E a pergunta que eu fiquei é mais ruim, assim, que eu fiquei pensando aqui quando eu cheguei. É quase uma tristeza de reconhecer que somos todos iguais, assim, sabe? É. Que é tudo, as bocas são as mesmas, as coisas interessantes também. E que aí as especificidades também estão sumindo porque não se, não se sabe lidar com que espaço é esse, sabe? Então, ou homogeneizar tudo. Então você tem as mesmas cadeias de lojas, as mesmas tudo igual. E você cria uma situação igual, né? Então foi isso que você falou, só mudar de bairro, porque tanto faz, você tá aqui ou tá ali, é o mesmo lugar. Né? E aí, com isso, o que acontece? Você apaga possíveis diferentes e interessantes e ressalta esse folclore. Porque pode ser interessante, mas ele fica como uma imagem predominante. Né? E ele fica uma coisa congelada no congelador, porque não é mais real, não é mais verdade. Né? Mas aí da vida das pessoas. Não é vivo. Aí eu vou misturar então com algumas coisas. Tá. Eu misturo tudo, tá? Porque é um jeito que meu pensamento vai funcionar. Você falou dos espaços, né? Que é o mesmo lugar. É o mesmo lugar institucionalizado, sabe? Daí tem um termo que fala que é o não lugar, né? Que é tipo os aeroportos, né? Os lugares que são os shopping centers, que são iguais em todos os lugares. E não é um não lugar, porque é um lugar que você não cria nenhuma relação nem com o espaço, nem com as pessoas daquele espaço, né? Você está de passagem e pouco importa. E é legal que o que estava acontecendo hoje no museu era, no teatro era ao contrário disso, né? Você abrir para que as pessoas criem uma relação com aquele espaço de pertencimento. É, conhecer o próprio acervo. E se sentir pertencente, você poder abrir a porta e entrar e não ter um barco, né, que você não vai quebrar nada. Uma confiança que depois vem com você, que você fala, nossa, aqui é muito lindo, você fica curtindo ali, se sentindo pertencente mesmo. De uma confiança que é o que a sociedade que a gente está vivendo está destruindo completamente, com os mecanismos de vigilância e de controle. Ah, eu comecei a pesquisar a história dos dispositivos de vigilância, né? Dentro de uma sociedade de controle. De repente, eu percebi que é muito maior, sabe? E que os dispositivos eletrônicos são só um pedacinho bem pequenininho, quase de um programa, não é um programa, mas é que de um... O que é que a modernidade produziu, né? E que tempo a gente está entrando, que sociedade a gente está entrando. Até uma coisa que a gente conversava um tempo atrás, pensando que no começo do século XX tinha vanguarda, né, que percebiam que estava tudo mudando, já pensavam sobre como é que ia ser, mas ainda não conseguiam fazer isso visualmente, né? Ainda estavam presos aos modelos do século XIX, e que de repente no fim do século XX o design, a publicidade, a internet, não deram conta de fazer valer tudo que estava escrito nos manifestos, né, dadaísta, futurista, sobre a simultaneidade, sobre o aleatório, sobre, né, velocidade, sobre sobreposição de imagens, né, isso tudo. Quer dizer, eles já sacavam que estava acontecendo uma alteração, até propuseram uma estética dessa mudança, mas eles não deram conta de fazer. Bom, porque não tinha como, né? É, uma tecnologia que estava disponível. É, só que eles sacaram que estava mudando. E a gente está sacando que a coisa está mudando também. Do século XXI, só o fato dessas tecnologias que a gente está usando agora, a gente nem sonhar com elas 5 anos atrás, não é muito tempo, sabe? Não é quando a gente era criança. A gente ainda estava na faculdade. Quer dizer, quando eu estava me formando em multimídia, não tinha esse sistema online, não tinha fotolog, não tinha nada disso. Câmera digital, quando a gente fez aula de fotografia com Musa, ele nos metia a boca em foto digital. E era raro, né? Porque era impossível. De repente ele já mudou de ideia, ele mesmo já mudou de ideia completamente, porque, né, tem uma... E a revolução mesmo, que isso provoca, aquilo que você estava falando, né? Como que... A revolução não é o revolucionário que faz, né? A revolução é a mudança da técnica, da tecnologia, que vai modificar o modo como as pessoas se relacionam entre si e com as coisas. Porque lance é que ela é, entenda bem, ela é neutra, no sentido de que ela não é partidária, né? Uma câmera fotográfica não é partidária, não é como uma ideia. Entendeu? Uma câmera fotográfica não é partidária. E o fato de você faz muito do jeito que ele terem a câmera do telefone, tem duas coisas muito interessantes acontecendo. Uma eu diria que é do mal e a outra do bem. Vamos botar assim. É, aquela experiência nossa na última Bienal foi fora do comum. Porque a gente nunca tinha ido assim numa Bienal em que todas as pessoas estavam fazendo registro daquele acontecimento. Não importa se era registro turístico. Mas tá, existe atualmente um banco. Um banco enorme, de história. Incontrolável. Incontrolável, né? E feito pela própria pessoa. Quer dizer, não é um grupo de intelectuais que vai pensar, vai olhar para os outros, que também é uma história que o próprio Foucault vai ver, beleza, vai falar que o intelectual perdeu o seu papel. Enquanto aquele que vai falar pelo outro, né? Pelo oprimido, pelo pobre, pelo índio, pelo... Quer dizer, não vai mais, porque essas pessoas têm agora ferramentas para criar seus próprios discursos, que são discursos históricos. E a internet possui plataformas de acesso a esses discursos, né? E de interligação numa rede de informações desses discursos. Que, por outro lado, pode causar essa mesma esquizofrenia que você sentiu hoje quando abriu a notícia, e tinha tudo misturado e nenhuma diferenciação. Com o mesmo valor, entre uma coisa ficcional, que é Eliana, que terremoto do não sei o quê, e o terremoto que não tem nem sei quantas pessoas, entendeu? Isso acontece também. Acontece que tudo fica a mesma coisa. Mergulhado num excesso de informação, tudo é nada. É uma loucura. Por outro lado, esse espalhamento desses dispositivos de imagem pela população, ele também é a realização total do pensamento do panóptico, né? Porque um vigia o outro, todo mundo está vigiando todo mundo. Porque se o cara bateu no meu carro, eu vou lá e tiro uma foto, né? E tenho uma prova contra ele, porque... E a Daniela Ficarelli foi trepar lá no mar, sabe? Tinha alguém que estava com uma câmera de telefone e filmou e botou no YouTube. Quer dizer, ninguém mais pode fazer nada porque tem sempre alguém olhando. E aí, mas isso também vai injetando as relações sociais. Então, sim, essa é parte que as grandes transformações que essas tecnologias estão provocando. A gente sabe que em algum lugar alguém está filmando, então aqui nessa sala a gente não vai botar o corpo aqui porque a gente não está filmando, né? Uma coisa injustada mesmo. Ao mesmo tempo que permeada por uma especularização, uma espetacularização, de tornar espetáculo, que é aquela coisa do Big Brother, né? Que é de você também projetar a ideia de que está sendo filmado por uma câmera, é legal, porque está dentro da lógica do espetáculo e você começa a criar personagens. Sua vida não é mais assim, não é mais um indivíduo moderno. É isso que é louco, inclusive que a gente estava falando do ensino de desenho para criança. A gente não é mais um indivíduo moderno com profundidade, com individualidade, com expressão de uma singularidade individual. Isso não existe. Esse indivíduo contemporâneo, ele fabrica personagens para os olhos dos outros. E ele veste e desveste esse personagem na hora que ele quer. E não tem, não é uma interioridade, sabe? São só jogos de superfície. Um monte de coisa que eu tô lendo, que eu tô pensando, tudo misturado. Tudo misturado, mas tá bom, que tudo é, enfim, a gente é um excesso de tudo tanto tempo, é um excesso de estímulo, é um excesso de imagem, é um excesso de notícia, é um excesso de consumo, é um excesso de produto. Entramos lá no Bequinha Coelho, o que é aquilo? É. O que é aquilo? Quem vai consumir tudo aquilo? E aquilo é bem barato, nem um shopping center, sabe? É acessível, né? É acessível, mas é um consumo, que tudo é para consumir. E é tudo igual, uma camiseta é outra quanto faz, sabe? Uma camiseta de dois e uma de 2.000, qual é a diferença? E ao mesmo tempo, também, assim como também li um outro texto do Steve Mann, que dizia que não tem uma diferenciação entre esquerda e direita, entre alta cultura e baixa cultura, entre Derrida e Disney. Não tem mais diferenciação, porque é tudo parte de uma grande sopa que esse capitalismo hiperindustrial gerou. Por isso que eles não acham que uma pós-modernidade, mas que é uma essa situação da modernidade que virou uma coisa hiper, né? Uma exacerbação. De tudo.